Bom, nas últimas décadas, os movimentos sociais avançaram. Nós tivemos o movimento em defesa dos negros, o movimento em defesa das mulheres. E com o tempo, com a sofisticação da própria sociedade brasileira, você passa a ter aqueles movimentos segmentados, das feministas negras, que é uma categoria que sofre duplo preconceito. E uma das pessoas que se destacou, uma das lideranças que destacou nesse processo é a Djamila Ribeiro, que é pesquisadora da área de filosofia política e hoje está como secretária adjunta da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania aqui de São Paulo. Djamila, conta primeiro um pouquinho como é que amadureceu esse movimento das feministas negras, porque a gente sabe que mesmo na esquerda, os diversos grupos aí, o machismo ele não respeita ideologia. Né? Exatamente. Na verdade, é um movimento já antigo, né, das mulheres negras. A gente tem, aqui no Brasil, começa a ficar de maneira mais forte a partir da década de 70, final da década de 70, nos Estados Unidos, na década de 60, porque elas começam a sentir necessidade, as mulheres negras, de espaços para poderem falar, de serem sujeitos, porque no movimento feminista pautava a questão da mulher muito por um olhar muito genérico e no movimento negro também por um olhar masculino. Então, se você é mulher e negra, onde é que você se encaixa? Né? E chega no movimento feminista, não, a questão é de gênero. E no movimento negro, não, a questão é racial. Para a mulher negra, é racial e é de gênero. Então, por conta dessas, de não se sentir contempladas nessas especificidades, as mulheres negras começam a se organizar, né, de maneira mais, acho que a partir da década de 70 aqui no Brasil, para ser sujeito político, para ter voz, para que as nossas demandas pudessem ser ouvidas, né, e talvez representadas. Vocês possam ter uma dimensão política maior, onde, do governo Lula, com as secretarias que foram criadas? É, sem dúvida. O fato da Luiza Bairros, infelizmente, nos deixou recentemente, ter sido a ministra, né, da CPI no governo Lula, foi muito importante para nós, porque era uma pesquisadora, uma intelectual, militante, negra, que conseguiu pautar as nossas questões lá dentro da CEPIR de maneira importantíssima. E acho que as demandas dos movimentos negros, feminismo negro, começam a ser mais colocadas em prática no governo Lula. Então, a gente tem a questão das cotas nas federais, apesar que na UERJ é de 2001, né? Na UNB é de 2004, que a UERJ foi a primeira. Mas a gente consegue ter de maneira políticas públicas, realmente, que eram reivindicações nossas, sendo efetivadas. A partir do governo Lula, sem dúvida, a gente teve avanço. O fato da secretaria serem ganhado status de ministério ajudou nessa afirmação? Ajudou. Claro que com todos os limites, a gente sabe que para tratar de um problema estrutural como esse, né, um país que teve 3 séculos de escravidão, que enquanto o país teve mais tempo de escravidão como de não escravidão, né, a gente tem, claro que essas demandas elas vão levar muito tempo ainda, mas eu acho que com certeza a gente iniciou aí um caminho, a gente teve avanços que foram extremamente importantes. Como é que vocês tratam? Porque se a gente for pegar os problemas das mulheres aí, você tem desde a Lei Maria da Penha, que pega muito mais, essa violência doméstica pega muito mais as classes de menor renda, você tem a parte intelectualizada das cotas em universidade, você tem uma parte executiva aí das mulheres que querem oportunidades no trabalho e na política. Como é que vocês englobam esses assuntos aí dentro da luta das feministas negras? É tudo isso com desrespeito, né? A gente usa um conceito chamado interseccionalidade, que é um conceito que foi cunhado em 89 por uma teórica estadunidense, a Kimberly Crenshaw, do direito, que é pensar como raça, classe e gênero se entrecruzam, gerando diferentes formas de opressão, que é pensar que se essas opressões são estruturais, não tem como a gente pensar essas categorias de forma isolada. Então, não dá para lutar contra o racismo e lutar e afirmar o machismo que está alimentando a mesma estrutura. E se eu sou mulher e negra, eu não posso escolher contra qual opressão eu vou lutar, porque essas duas opressões que me colocam nesse lugar maior de vulnerabilidade. Então, elas pensam o seguinte, a gente, na hora de pensar políticas públicas, a gente tem que pensar em interseccionalidade. Ou seja, se eu vou pensar políticas de enfrentamento à violência contra a mulher, eu preciso ter um olhar étnico-racial nessas políticas. Porque as mulheres negras são as que mais sofrem violência doméstica. Então, se eu penso uma política sem pensar esses recortes, eu não vou atingir essas mulheres, que ainda por cima são as mais vulneráveis. Da mesma forma, na hora de pensar cotas aqui no município de São Paulo, a gente tem cotas no Serviço Público Municipal, cotas de raça e gênero, porque você precisa também atingir a mulher negra. Então, não é meramente um conceito, é preciso também aplicar isso na hora de pensar políticas públicas, porque a gente está falando que todas as vidas são importantes. Se eu pensar dessa maneira muito genérica, deixando de fora ainda por cima o maior grupo, porque a população negra é o maior grupo, e as mulheres negras, a maioria entre as mulheres. Alguns anos atrás eu tive algumas discussões, aí, algumas polêmicas com o movimento negro de homens, e a gente sentia que eles eram muito isolados na bandeira, naquela bandeira específica, inclusive machistas. Sim, sim. Eu tive uma discussão com um deles, que o livro dele era Como Fazer Amor com o Negro, com 7 horas, sem se cansar, que era... como é que o movimento negro dos homens recebeu essa atuação de vocês? Então, o movimento negro, a gente ainda tem muita dificuldade para fazer o debate de gênero, isso é inegável. A gente enfrenta o machismo, né? Porque ser oprimida não significa que a pessoa não existe uma opressão em outros campos. Né? Então, mulher branca ela pode ser racista, o homem negro pode ser machista. Né? E a gente ainda enfrenta dificuldade, resistência nesse debate. Né, de pautar a questão de gênero. Se a gente está falando de povo negro, mulher negra faz parte do povo negro, não dá para pensar políticas públicas sem pensar o recorte de gênero. E a gente ainda enfrenta muita dificuldade. Eu brinco que feminista negra apanha de todos os lados. A gente apanha da sociedade em geral, que já é racista e machista. Aí nos movimentos, muitas vezes feministas brancas chamam a gente de sectário, os homens negros chamam a gente de sectário, o pessoal da esquerda chama a gente de sectária, quando na verdade a sociedade já é dividida. É uma inversão lógica absurda. A sociedade já é dividida. O racismo, o machismo já dividem a sociedade. Quando a gente quer pautar as nossas questões, é justamente para combater essa divisão que existe. Porque a gente está lá na base, o homem branco está aqui em cima. Se a gente não pauta as nossas questões, não traz as nossas pautas para a visibilidade, a gente sequer está nomeando nossos problemas. Se a gente não nomeia um problema, se o problema sequer é nomeado, como é que a gente vai pensar soluções para ele? Eu tenho... duas filhas e uma neta feministas convictas aí. E um dos discursos que elas colocam sempre aí é a importância do empoderamento do tema por quem sofre o tema. Ou seja, em vez dos intermediários fazerem a defesa, vocês serem protagonistas. Isso é um dos pontos, digamos, dessa luta de vocês. Né? É importante a gente poder falar de si, né? Não ser mais objeto de estudo, ser o sujeito que estuda, isso é importante. Mas eu acho também é importante a gente pensar que o problema não é nosso, o problema é da sociedade. Então é muito importante que homens se engajem, sim, na luta, mas não necessariamente falando por nós, mas, por exemplo, se tem um programa de TV, um programa, chamar uma pessoa para falar, chamar pessoas negras, se você é professor, debater o tema, se você é pai, educar suas filhas de maneira não machista, se você é pai, exercer a sua paternidade de modo... que não sobrecarrega a mulher, você se sentir responsável. Porque eu acho importante o homem discutir a masculinidade, porque essa masculinidade está ligada diretamente à agressividade, à violência. Quando os homens começam a discutir isso, é importante para nós, porque eles vão desconstruir algo que nos atinge indiretamente. Então, eu acho que eles também têm que se engajar. Não necessariamente da mesma forma que a gente, mas é necessário que eles se engajem, porque vão achar que é só um problema nosso, quando o problema não é nosso. Nós entrevistamos a senadora Vanessa Brasiliotti recentemente. Eu tinha comentado com ela o seguinte, o espetáculo lá do golpe, do impeachment, a própria ida da presidente lá, a profunda diferença entre as mulheres, independentemente de partidos, sóbrias, racionais, e alguns homens que pareciam saídos aí de uma estrebaria, tipo o Caiado, o próprio Aloysio Nunes aí, que... Aquilo foi, a própria a resistência da Dilma foi uma bandeira interessante para o feminismo. Sim, porque a gente sabe que ela sofreu muita misoginia, né? Os ataques que ela sofria, os xingamentos, ser capa de revista tida como descontrolada, histérica, adesivos de carro extremamente violentos em relação a ela. Acho que o fato dela ser uma mulher e ser uma mulher que não se adequa àquele ideal de feminilidade da sociedade, que a mulher... muito submissa, faz com que ela seja muito mais atacada. Eu acho que tem uma misoginia muito grande nesse... Mas no governo dela, como é que foram tratados aí os movimentos sociais? Eu acho que a gente tem que fazer crítica, sim. Acho que a gente, no governo Lula, eu acho que a gente teve mais avanços em relação às nossas pautas. No governo Dilma, acho que a gente estabilizou em coisas que a gente precisava avançar, sobretudo em debates referentes à questão da mulher, o aborto, várias questões importantes. Mas eu acho que a gente fazer a crítica não pode, de forma alguma, justificar esses ataques todos que ela sofreu por ser mulher. né? Eu acho que a gente tem que fazer a crítica, sim. Acho que os movimentos têm muitas críticas a serem feitas. Acho que a gente precisa pautar, sobretudo as pautas feministas, que a gente não conseguiu debater. Eu vi em alguns movimentos negros, em algumas manifestações deles, uma influência muito grande do movimento negro norte-americano. Ele tem essa... E daí eu vi, em alguns ambientes, eu vi resistência a alguns dos símbolos da negritude no Brasil, até o samba. É porque assim, o movimento negro, assim como o feminista, ele é muito diverso. Tá. Isso é bom falar. Né? O movimento feminista tem várias vertentes. Você tem feminismo radical, anarquista, marxista, e que discordam entre si, partem de perspectivas diferentes, de arcabouço teórico diferentes. O movimento negro é a mesma coisa. Você tem um movimento que é pan-africanista, você tem uma galera que se pauta mais por teóricos norte-americanos, tem uma diversidade muito grande também. Agora, de ideias, não necessariamente a gente concorda. Essa diversidade é fruto da abundância de informações aí disponíveis, com internet e tudo aí, né? Sem dúvida, o que eu acho que a gente consegue são, a gente tem bastante teóricos importantes que agora com a internet a gente consegue divulgar, as pessoas começam a ter acesso, isso, a internet ajuda bastante as pessoas conhecerem, né, esses autores. Mas a diversidade é grande, a gente não vai concordar, porque como qualquer ser humano, a gente discorda, a gente tem visões diferentes, mas acho que o importante é a luta, né? Essa pulverização de ideias, de versões e tudo que provocou o estilhaçamento dos partidos políticos também. Como é que vocês se colocam frente aos partidos políticos? Bom, você tem uma ala do movimento negro que é extremamente resistente, que é contra, que acha que a gente precisa se organizar de forma autônoma, que isso não nos representa, e você tem um outro lado que acha que a gente precisa repensar a esquerda com um viés racial, né? De achar, fazer uma crítica à esquerda ortodoxa no sentido de não pautar a questão racial como um nexo prioritário. Né? Então você tem várias vertentes e olhares sobre isso. Tem movimentos que são contra, que acham que a gente não tem que votar e que prega o voto nulo. Então, o que une esses movimentos? O Fora Temer une esses movimentos? Une. Fora Temer une esses movimentos. Né? Porque ninguém, em sã consciência, que é politicamente ativo, consciente, vai concordar com o que está acontecendo, né, no país. Isso tem unido bastante, uma pauta que tem unido bastante. A Marina, quando ela lançou a sua campanha no começo lá, ela atraiu também coletivos aí de vários temas aí. Dentro do movimento negro, teve alguma inclinação por ela? Sempre tem, né? Até na direita tem, né? É. Tem pessoas que vão, enfim, para a direita. Tem, mas não foi tão grande assim, porque acho que a gente precisa discutir também a representatividade, né? Então, não basta ser mulher, né? Não basta ser negro. Tem que ser uma pessoa, tem que ser mulher negra, negro, mas que esteja comprometido com uma agenda progressista. Então, para nós, feministas negras de esquerda, isso é muito evidente. Não basta ser uma mulher negra, ser uma mulher negra que reproduz uma lógica que ainda vai de encontro com os nossos direitos, os nossos interesses, não nos representa. Eu acho que a representação tem que ser para além da figura, pelo simples fato de ser mulher ou pelo simples fato de ser negra. A partir das cotas, aí, quais são as bandeiras prioritárias do movimento negro feminista? Bom, a gente discute, porque assim, a gente entende que, por pensar em interseccionalidade, a gente tem que pensar por um viés anticapitalista, antimachista, antirracista. Então, para nós, a pauta do genocídio da juventude negra é uma pauta nossa. A gente discutir a nossa inclusão nos espaços de poder é uma pauta nossa. Discutir a questão do aborto é muito importante para o feminismo negro, porque são as mulheres negras que mais morrem pelo fato do aborto ser crime no Brasil, que é uma questão que totalmente hipócrita, porque as mulheres fazem aborto, né? Só que quem pode, paga e faz de uma maneira mais segura, e quem não pode, às vezes faz de uma maneira que bota em risco a sua vida, e morre por ano no Brasil cerca de 200 mil mulheres vítimas de abortos inseguros. É uma pauta importante do movimento feminista em geral, do movimento feminista negro, sobretudo porque é a mulher negra que mais morre. A questão da violência obstétrica, a gente discute tudo, porque a gente entende que se racismo é a questão de classe, a opressão de classe e racismo são estruturais, a gente precisa pensar formas de combate a essas opressões. Então, todos esses temas nos interessam. Da mesma forma, LGBTfobia, porque você tem pessoas negras que são LGBTs. Então, é como que a gente integra nossas lutas. O feminismo negro vem muito no sentido de pensar como que a gente interliga nossas lutas e para de pensar em bloco separado, fazendo com que as pessoas tenham que negar suas identidades. Eu não posso negar minha identidade de mulher e de negra se eu sou mulher negra. A gente tem que pensar de uma maneira mais integrada. Quais são os sites e blogs que melhor representam vocês? Ai, Blogueiras Negras, eu acho que faz um trabalho incrível, porque as meninas escrevem, tem várias autoras. Você tem... Tá só uma seguradinha aí que... Tá. Só dá uma... Quanto tempo tá aí? 16 minutos, você ainda tem... Daí só volta a questão, né, das... Dos blogs, né? Tá. Que vista legal, né? Muito legal, né? Ô, Mari, estamos gravando aqui, bichão. Não, mas eu... O violão vem mais... Confirmou? Então, ele falou que tá com medo de ficar um horário assim, ele quer confirmar às 18, só que ele pode chegar antes, mas... Ah, o violão ele vai chegar perto das 18 horas, viu? É. É. Tá joia. Tá bom, bichão. Até. Ah, depois você tem que pegar o outro parceiro dele, o João Luiz. Isso, que o João Luiz, que era o outro. Na verdade, o outro, que é o... Que os dois são bons, mas o grande talento é o... Tá, não, então beleza. Valeu? Valeu, 10. Então, quais são os blogs e sites que melhor representam vocês? Nossa, tem o Blogueiras Negras, que eu acho que eu comecei a escrever na... Hoje eu escrevo na Carta, né? Escrevo há 2 anos na Carta, a Capital tem uma coluna lá, mas eu comecei escrevendo no Blogueiras Negras, que é um espaço muito importante. Você tem o Afronta, o Blogueiras Feministas, o site Lugar de Mulher. A gente tem bastante espaços hoje em dia em que as meninas podem... Tem um blog Que Nega É Essa, tem o próprio Justificando, que é um site mais jurídico. Tem uma colunista feminista negra, que é a Joyce Bert, que escreve textos importantíssimos. Hoje em dia a gente tem espaços... onde a gente consegue falar, né? Claro que precisa melhorar, ampliar, enfim, mas eu acho que a gente tem espaços bons. Como é que é a posição de vocês em relação às religiões afro? Então, eu acho que é muito importante a gente discutir a questão das religiões afro, porque elas sofrem perseguição, e na base dessa perseguição está o racismo, isso é muito evidente. Né? Então, é uma pauta também nossa, uma pauta do movimento negro, discutir essa perseguição, e discutir essa demonização que existe das religiões afro-brasileiras. Porque é uma religião de negros e negras, e é justamente por isso que ela é perseguida, ela é deslegitimada, tida como uma coisa do demônio, sendo que demônio nem existe. Demônio é uma invenção cristã. Demônio não existe nas religiões afro-brasileiras, inclusive. Eu estava conversando com uma procuradora que andou estudando lá, disse que os maiores acervos que tem de religião afro são em... acervos de PMs. Ah, é? Eu não sabia. As PMs, desde tempos imemoriais aí, atacando as religiões afro e... Ah, sim. Ficando com... Ficando com acervo, né? É, um absurdo, né? E até hoje a gente vê pessoas sendo agredidas na rua por estar vestidas com a roupa, terreiros sendo invadidos, queimados. Teve algumas ações aí para obrigar emissoras que fizeram campanhas contra as religiões afro a... veicular programas sobre as religiões afro, né? Parece que... Foi a Rede Record, na verdade. Foi a Record, é. Que foi obrigada a entrar com uma ação contra a Record por conta de programas que deslegitimavam totalmente as religiões afro, demonizavam, então tiveram que passar. Mas a gente precisa melhorar muito ainda isso, porque existe um olhar ainda muito... As pessoas têm medo, né? O tema não é estudado, nas escolas tem uma resistência muito grande ainda. Acho que em São Paulo a gente... tem conseguido avançar no município porque o prefeito ele está pondo em prática a Lei 10.639, que é uma lei do governo Lula, que foi instituída no governo Lula, quando a Haddad era ministro da Educação, que obriga o estudo da história africana e afro-brasileira nas escolas. Uma lei de 2003. Só que muitos municípios não aplicam. Aqui em São Paulo está sendo aplicada, a gente formou mais de 40 mil professores em relação a essa lei. E o prefeito acabou de entregar, mês passado, um material didático sobre a história da África, baseado numa obra da Unesco sobre a África. E material didático vai ser distribuído para as crianças nas escolas. Isso é fantástico, porque desde cedo a criança vai ter acesso àquilo, vai A criança negra vai se reconhecer naquela história, vai ter autoestima, e a criança branca vai entender e respeitar aquela cultura. Moça, eu meus tempos de estudante, a gente aprendia latim, não aprendia religiões afro. Exatamente, é muito por conta desse olhar eurocêntrico, né, que coloca questões de África como coisas menores, né? E acho que essa política pública que no município é importantíssima, daqui a alguns anos a gente vai ver o efeito disso, né, das crianças desde cedo aprendendo isso, sendo criada por respeito. Em termos de políticas públicas ativas, o que mais que é eficiente? Eu acho que na educação é essencial se pensar como aqui em São Paulo tem sido feito, mas a gente precisa ampliar para o Brasil, né, que os municípios realmente se engajem nisso. Acho que na questão da saúde é muito importante, porque você tem doenças específicas na população negra, é muito importante discutir racismo na saúde. São doenças de pobreza ou doenças? Não, doenças que são mais específicas na população negra, como anemia falciforme, por exemplo, que às vezes um médico demora um tempão para diagnosticar porque não sabe. Até pelo modo como a mulher negra é tratada na saúde, tem uma pesquisa da Jelima Werneck, que é uma pesquisadora, que mostra que a mulher negra é que menos toma anestesia, que é menos tocada pelo médico, porque toma menos anestesia porque tem uma crença racista de que a mulher negra é mais resistente à dor. A mulher negra é que mais morre de mortalidade materna. Então, você precisa ter políticas mais efetivas nessa questão, porque se o jovem negro está morrendo na mão da polícia, a mulher negra morre na questão da saúde, sobretudo, por falta de políticas públicas voltadas. E essa questão do genocídio dos jovens negros aí em periferia, quem é que... Onde que estão as alternativas aí de combate a essa violência? O Ministério Público atua? Quem é que atua? Não. A gente tem... Infelizmente, não. E é difícil o diálogo com o governo do Estado, né? Não existe. Não existe. Mas aqui no município, entendendo que a segurança pública é uma competência do governo do Estado, mas a gente não podia se isentar desse debate, porque esses jovens estão morrendo aqui no município, né? Então, lá na nossa Secretaria de Direitos Humanos, a gente tem uma coordenação de juventude. Em 2014, foi feito um seminário de direitos humanos, onde foi feito um mapeamento para mostrar quais os territórios onde tem mais letalidade de jovens negros, porque os dados da Secretaria de Segurança Pública não batiam com os dados que a gente tinha. Foi essa série que foi manipulada aí que agora está... Em 2014, a gente fez um mapeamento. Quem tiver interesse, é só entrar no site, no portal da Juventude da Prefeitura, que tem os dados. E aí a gente tem um programa que era do Governo Federal, que é a Juventude Viva, que o município de São Paulo aderiu, que é, aqui em São Paulo, a gente fez uma parceria com a Secretaria do Trabalho. Então, a Secretaria do Trabalho paga uma bolsa para esses jovens, para que eles possam estudar, se dedicar aos estudos. E a gente também dá uma formação sobre direitos humanos, sobre questão racial. E esses jovens vão ser multiplicadores nos seus territórios, como uma maneira de criar uma rede, né, de apoio. Então, município, na nossa coordenação, né, mas em outras secretarias você tem o Jovem Monitor Cultural, o Jovem SUS. Teve uma política voltada para a juventude, né? O próprio VAI, os editais, para que esses jovens possam ter oportunidades, possam ter acesso, né, às políticas públicas. Bom, ao longo da história do Brasil, nós tivemos vários símbolos negros aí no esporte, na música. Quem é que representa hoje? Por outro lado, a gente tem, digamos, o avanço do rap e tudo, que é muito machista também, né? Dentro do hip hop existe essa discussão, as mulheres MCs, elas sentem muita dificuldade. Hoje em dia você tem uma crescente, que é o hip hop mulher, tem os movimentos, tem várias MCs importantes, porque elas começaram a entender que elas precisavam gravar os seus próprios discos. Enquanto ficavam submetidas aos caras, tinham que se submeter ao que eles queriam. Então você tem a Luana Hansen, por exemplo, que é um grande nome, que é uma MC negra, lésbica, que ela tem seu próprio estúdio, e ela dá apoio para que as outras meninas gravem também. Então você tem uma crescente agora de mulheres negras entrando nesse meio. Você tem a própria Drica Barbosa, você tem um movimento muito forte, a Tássia Reis, que estão ganhando destaque, Xenia França, de mulheres negras dentro desse meio. O samba, como é que é visto com você? O samba? É que é um valor. Eu sou um grande defensor do boteco, porque eu acho que o boteco é um símbolo da quando eu falo em meritocracia, né? Lá não tem cor, lá tem o senhor é bom de música, não é bom de música. Mas parte do movimento negro achava que era uma maneira de degradar a imagem do negro. Né? E mesmo os sambas, Dona Ivone Lara e outros, vocês chegam a tratar desses. Não digo da mulata sambando, especificamente. Não, não acho que é degradar. Eu acho que o samba, é, a gente diz que é um problema quando isso vira um estereótipo, né? De achar que, porque ah, você é negro, tem que saber sambar, você tem que gostar de samba. Ah, se você quiser ouvir hardcore, não pode. É, eu acho que é um problema quando tem um estereótipo. Mas eu acho que é importante também a gente falar do samba como... É, existem vários expoentes importantes no samba, de cantoras, de cantores, de grupos importantes no samba. Mas que quando começa a ser apropriado, né, a gente começa... Os negros... Por que que é o problema da apropriação cultural, né? Os sujeitos que produzem a cultura depois acabam não tendo acesso à própria cultura que produz. Então você tem uma elitização de pessoas que se apropriam e vão para bairros ricos e que... É algo criado pelos negros que o negro acaba não tendo acesso. Tá. Eu acho que a gente tem feito muito essa discussão de como que o samba foi apropriado e como o fato da cultura negra ser apropriada e ser popular não significou o negro ser melhor tratado no Brasil. Então as pessoas consomem a cultura negra, gostam da cultura negra, mas são contracotas. As pessoas gostam do samba, gostam do boteco, mas acham que a empregada doméstica, a filha da empregada não pode estar na universidade. Então acho que aqui no Brasil... A gente tem muito esse olhar de falar dessas pontes e a gente não quer falar dos muros. Que esses sujeitos que estão produzindo a cultura ficam apartados da sociedade. Muito bom. Deixa eu puxar minha feminista lá. Que... Tá.